situações. Digo que os meus sonhos morreram e que ninguém dê nada por mim. Sem forças pareço estar. A sua voz me diz: caminha, segue em frente. Podes prosseguir e não desistir. Pois uma nova história as suas mãos me ajudarão. Um novo tempo Deus tem pra mim.